Hoje, dia 29 de março de 2015, você pode acessar www.vidanovatabuna.com.br e ouvir, baixar essa ministração, distribuir, dar para alguém de presente, mandar pelo WhatsApp e aí que o Senhor use sua criatividade para abençoar as pessoas, ok? Nós estamos numa série de sermões que é intitulada O que acontece quando Jesus se sente em casa? Nós começamos na semana passada, pretendo terminar hoje, mas se for possível será ainda na outra semana. Todos abriram o texto de Marcos? Marcos capítulo 2, versículo 1, amém? Ligue aí sua Bíblia. Alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum. E soube-se que ele estava em casa. Ajuntaram-se, pois, muitos a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta, e ele lhes anunciava a palavra. Nisso vieram alguns a trazer-lhe um paralítico carregado por quatro, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Ora, estavam ali sentados alguns dos escribas que razoavam em seus corações, dizendo: Por que ele fala assim, este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão só que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles assim razoavam dentro de si e perguntou-lhes: Por que razoais deste modo em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: perdoado são os seus pecados, ou dizer: levanta-te, toma teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, tomando o leito, logo o leito saiu à vista de todos, de modo que todos pasmavam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa semelhante. Outra vez saiu Jesus para a beira do mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Amém, amados? Senhor, em nome de Jesus, eu te peço agora, pela ação do teu Espírito Santo, que o Senhor age agora em nossas mentes, em nossos corações. Tira de nós toda a resistência. Em nome de Jesus. Que todos nós sejamos aqui totalmente livres para tomar as asas do Teu Espírito Santo, para mergulhar na Tua Palavra, para sermos lavados por ela e saiamos daqui mais edificados em Ti, mais apaixonados por Ti, rendidos a Ti, servindo a Ti, recebendo de Ti não só a salvação, mas o Senhorio. Que seja uma noite de salvação, de libertação, de cura e de edificação para a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém, queridos? Nós vimos semana passada que quando Jesus se sente em casa, muitos doentes se convergem para receber a cura. Quando Jesus se sente em casa, em uma pessoa, essa pessoa passa a atrair pessoas que precisam de cura. A minha mulher disse que eu tenho um imã. Ela fala assim: meu Tico, você tem um imã. O que é que tem em você que atrai pessoas nessa situação? Eu diria que não é em mim, mas é naquele que veio morar em mim. E isso não por mim, mas apesar de mim, mas pela graça de Deus, eu vejo isso em tantos de vocês. Quanto mais Jesus se sentia em casa numa vida, quanto mais Jesus está à vontade, e vimos que o texto quer dizer que Jesus sentia-se em casa, sentia-se tranquilo, sossegado, sentia-se harmonizado naquele ambiente. Ele estava à vontade, até porque a gente sabe que Jesus, ele de fato não morava ali, como outros relatos da Bíblia nos ensinam. A gente vê lá isso em Mateus 8, 5 e 14, que era na casa de Pedro que Jesus se encontrava. Nós vimos também na semana passada que quando Jesus se sente em casa, os curados levam outros ao encontro de Jesus. Aqueles homens que caminhavam, que conseguiam carregar os seus corpos, levaram quem não conseguia carregar. E nós discutimos aqui na semana passada como às vezes algumas pessoas não conseguem, por algum motivo, carregar os seus próprios corpos e eles precisam de uma ajuda. E eu perguntei, será que nós queremos egoisticamente Jesus só para nós? Hoje eu quero continuar falando sobre o terceiro ponto que eu dei, onde nós podemos aprender que muitos doentes recebem a salvação. Primeiro, muitos doentes se convergem para receber a cura. Segundo, os curados levam outros. Terceiro, muitos doentes recebem a salvação. Versículo 5 diz: e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, seus pecados são perdoados. Queria que você repetisse comigo assim: Senhor Jesus, eu quero ouvir o que esse homem ouviu. Irmãos, o ministério de Jesus, ele sempre surpreendeu os discípulos. Sempre surpreendeu aqueles que o seguiam e também surpreendeu aqueles, surpreendia também aqueles que não seguiam. Muitas vezes nós vamos ver, como eu falei um pouco semana passada, que as pessoas, elas buscam o Evangelho, se não na maioria das vezes, muitas dessas vezes, pensando no que o Evangelho pode lhes dar. O que é que uma igreja, o que é que Jesus, cada um chama de um jeito, né? O que é que os crentes, o que é que a denominação, o que é que a igreja, cada um chama de um jeito, pode me dar. E é interessante porque o Senhor Jesus, estrategicamente, ele distribuía pão, ele curava muitos, porque era um povo muito oprimido, muito pobre, muito oprimido. Nós pagamos imposto, estamos aí em época de declaração de imposto de renda, é uma sofrência, né, como diz. Porque a gente vai fazendo as contas, mas, meu Deus, o que é que eu vou fazer com o meu dinheiro? Só que o imposto de renda nosso é uma piada comparado aos impostos que os judeus pagavam. Eles ficavam com a menor parte do que eles conseguiam lucrar. Nós pagamos muito imposto. Alguns dias a gente chegamos a pagar até 50% da nossa renda em imposto. Mas o que para a gente é muito, seria para eles um paraíso. Eles pagavam muito imposto, muito imposto. E existiam impostos que eram cobrados não por porcentagem, mas por valor fixo. Imagine. Então a pessoa, sendo pobre ou miserável, tinha que pagar. Alguns até ficavam devendo depois de pagar. Eles não tinham saúde, não tinham acesso a quase nada. Eram sobreviventes. Tão miseráveis. E Jesus, como nós aprendemos hoje na escola bíblica, que fiquei muito feliz pela frequência, muitos irmãos aqui hoje de manhã, o Senhor Jesus, ele nos ensina a missão que é o Evangelho todo, para todos os homens, mas para toda a vida do homem, inclusive para o estômago dele, pregado por todos os crentes. Então Jesus conseguia ter a sensibilidade de identificar que existiam carências nas pessoas, e Jesus se importava em atender essas carências, mas muito mais em atender a carência que era além da comida, porque é uma sede, uma fome, e nós sabemos que um prato de comida não preenche. Sabemos que comprar alguma coisa não preenche. Sabemos que o lazer, sabemos que o entretenimento, ele não preenche. Existe uma fome, uma sede, uma carência que todos nós temos, como eu sempre digo aqui, como diz Santo Agostinho, é um buraco do tamanho de Deus. É um vazio do tamanho de Deus. Só Deus preenche. Então, aquele rapaz que tinha um problema muito maior do que não andar, já percebeu como nós às vezes somos movidos pelos nossos problemas até Deus, e creio sim que Ele nos permite passar por algumas coisas, e às vezes até provoca alguns danos em nós, sim, faz isso, para que nós possamos buscá-lo. Aquele homem achava que o maior problema dele era ter as pernas inúteis. E isso levou ele a Deus. Pergunta, se ele andasse, será que ele ia até Jesus? E eu pergunto a você, se você não tivesse a sua enfermidade, essa sua dificuldade, essa sua carência, a sua dor, você buscaria Jesus? Se você começar a buscar Jesus, independente dessa sua carência, você vai viver um estágio maior da fé. Porque enquanto for necessário você ter uma dificuldade peculiar sua, um sofrimento seu para você buscar Deus, isso vai continuar em você. Mas quando você começar a buscar o Senhor, não pelo que Ele dá, mas pelo que Ele é, não vai precisar mais você ter essa dificuldade sua. O melhor de Deus não é o que Ele faz. O melhor de Deus é Ele mesmo. Mas vamos falar a verdade aqui. Dura realidade é essa, que nós somos contumazes, pecadores, nesse aspecto principalmente, de só buscar mais ao Senhor, quando mais entendemos que estamos passando por tribulações, por dificuldades. Quem não for assim, joga a primeira pedra. O fato é que Jesus não resistiu ao homem porque ele estava paralítico. Jesus podia dizer assim, no alto da sua teologia, dizer, você está me buscando porque está aleijado. Não. Às vezes agimos assim com pessoas que chegam próximas de nós. Está procurando a Deus porque está assim quebrado. Tá querendo, vai me dar dor de cabeça. Não estou atrás de gente quebrada, estou atrás de andar com gente que triunfa. Só que, de repente, Deus quer fazer você de ponte para aquele quebrado. Deus quer fazer você de veículo, de salvação para aquele que já tentou, já bateu várias portas. Aquele colega do trabalho, aquele colega da faculdade. E Jesus, ele não disse, não venha não ser aleijado. Não. Porque Jesus, irmãos, ele não só nos salva. Salvar é a maior obra que Jesus faz, mas não é a única, você sabia disso? A mais importante é a salvação. A maior, digamos assim, a maior dos montes é a salvação, mas não é o único. Quem fez a maior obra, porventura não faria as menores? Pode fazer. É verdade que quanto mais novinho na fé, quanto mais neófito, quanto mais carnal, nós buscamos a Deus pelo que precisamos dEle. E quanto mais maduros na fé, nós começamos a buscar Deus para entregar a Ele quem nós somos e o que temos. Amém ou não? Você pode ver, quanto mais você era novinho na fé, quanto mais você era carnalzinho, quanto mais você era, assim, tão incipiente, não sabia o que era nada, você só se atraía por Deus assim, mas Ele pode me curar, Ele pode me salvar, Ele pode fazer por mim, Ele pode... Aí quando a gente vai chegando perto dEle, diz, vem, pode vir, vem. Vem, mas quando a gente abraça Ele, a gente vê que, na verdade, Ele completou todas as coisas. E nós somos totalmente completos nele. Nele não temos falta de nada, temos tudo, somos plenificados nele. Como disse um grande homem de Deus, um pastor aqui na América do Sul, não lembro qual desses nossos países do terceiro mundo aqui, ele, paraplégico, só mexe, não mexe as pernas, não mexe os braços, e ele prega numa cama, e a maca é içada, e ele fica assim 90 graus, e ele prega para o povo, e aí perguntaram para ele, meu irmão, mas você é assim, desse jeito, como você tem coragem de falar que Deus cura, que Deus liberta, que Deus salva? Aí ele falou assim, eu sou paralítico, o Evangelho não é paralítico. Eu sou limitado, o Evangelho não é limitado. E eu falo de um Deus totalmente ilimitado. Então, muitos doentes receberão a salvação. Embora nós, e quantos cheguem perto de nós, buscam a Jesus por aquilo que Jesus pode fazer no corpo deles, na casa deles, o que mais Jesus está interessado em transformar é o seu espírito, que está morto, como diz a Bíblia, em delitos e pecados. Sabe qual é esse vazio aí dentro? Principalmente daquele que ainda não rendeu-se a Jesus totalmente, sabe o que é esse vazio? É o espírito morto. Nós somos corpo, alma e espírito. E quando nós recebemos a Jesus, o Espírito Santo, ele entra em nós. E o nosso espírito é vivificado. Nós nascemos do Espírito de Deus. Enquanto nós não recebemos a Jesus, nós somos só um espírito mortificado, morto, uma alma e uma carne. Muito vivos a alma e a carne, diga-se de passagem. Somos almáticos, somos guiados pelas emoções, somos guiados pelos sentimentos. Mas quando nós morremos em Cristo e com Ele somos ressuscitados, nosso espírito é regenerado, é gerado por Deus e passamos a ser filhos de Deus. E aí tudo muda, meu irmão. Porque nós, é inaugurado em nós um hóspede muito importante. Ele vem morar em nós e a partir dessa introdução, dessa iniciação, a partir desse momento que o Espírito de Deus vem morar em nós, a ação do Espírito Santo é ataviar, enfeitar, para que Jesus se sinta em casa. Amém? O Espírito Santo, ele adorna você. Você lembra da história da rainha Esther? A rainha Esther tinha um tio chamado Mardoqueu. E o papel de Mardoqueu era preparar a Esther. O papel de Mardoqueu era adorná-la. O papel dele era prepará-la, era doutriná-la, era ensiná-la para ela chegar diante de Assuero, o rei, poder tocar em seu cetro e não ser destruída pelo rei. O Espírito Santo, ele nos adorna, ele nos prepara, ele nos ensina, ele nos lembra, ele geme e chora em nós para que nós sejamos cada vez menos emocionais, emotivos, carnais e cada vez mais espirituais para que Jesus se sinta em casa conosco, meu irmão. Então, muitos doentes receberão mais do que a cura. Muitos doentes receberão a salvação. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico. Muitas vezes, irmãos, você não vai ter muita fé, não. Mas vai ter uns quatro que vai ter fé por você. Eu quero ser um desses quatro, Jana. Eu quero ser um desses quatro. Porque tem gente que às vezes está com a gente e não tem fé, não, gente. Ele ponga mais na fé da gente. Com todo carinho, né? Digo assim. Porque ele diz assim, olha, eu não. Que é isso que acontece com você, gente. As coisas mudam a sua vida, você é outra pessoa. Mas comigo isso nunca vai acontecer. A pessoa está ainda incrédula, ainda está incrédula. Mas esse que recebeu esse elogio, que não foi para você, foi para o Senhor, porque a fé não vem de nós, é dom de... Essa fé é dele. Então a gente começa a ter fé pela pessoa. Um ambiente de fé, vamos fazer um neologismo, uma palavra que se existisse seria muito oportuna, uma ambiência de fé. Às vezes em casa sua mulher não tem fé, tenha. Às vezes em casa seu marido tem fé, tenha. Às vezes no seu núcleo, às vezes no discipulado, às vezes na igreja, tem momentos que alguns heróis da fé precisam carregar os que não estão tendo fé. O que é a fé? Fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos e cremos. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Irmãos, nós temos que ter mais fé. Quantas pessoas estão aleijadas em nosso redor? E não são muitos. São muitos, muitos, muitos, muitos. E não tem fé nenhuma. Eles, além de não ter fé, não têm força. Não tem meios. E Deus te deu isso. Você está cheio. O Senhor já te capacitou. Ele já lhe fez apto. A pergunta que eu tenho que fazer é: quem estou levando? E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados são seus pecados. Muitos doentes receberão a salvação quando Jesus sentir a vontade na sua vida. Amém ou não? 4. A verdade vence a religiosidade quando Jesus se sente em casa. Ezequiel 34:7, a palavra de Deus diz que só Deus perdoa pecados. Só Deus perdoa. Quem é Jesus para perdoar pecados, se não Deus? Aleluia. Jesus disse, Felipe perguntou, mostra-nos o Pai. Ele falou, se você há tanto tempo tem andado comigo e pede para mostrar o Pai. Jesus é a perfeita imagem de Deus Pai. Jesus é Deus. A verdade vence a religiosidade quando Jesus sente em casa. Só Deus perdoa os pecados. É verdade. Mas os religiosos, os escribas, que eram versados na lei, eles eram escribas que eles copiavam a Bíblia. Será que eles não viram Jesus? Tem até um livro, Jesus no Velho Testamento, estou para comprar. Porque eu me apaixono, eu leio o Velho Testamento e leio, vi Zaira elogiando o número desses dias. Oh, meu Deus, aleluia. Mais um aqui gosta do Velho. E como a gente vê Jesus no Velho? Gente, é incrível, ele está ali o tempo todo, Jesus, o Espírito, o Pai. Ele é escriba, mas ele era tão preso à religião, à regra, à doutrina e pouco ligado ao Deus, que ele se dizia especialista nele, que ele não percebeu que toda a lei, os profetas e os salmos, os livros poéticos que ele copiava durante tantos anos, todos esses livros falavam de Jesus. Mas a religiosidade cega. Mas a verdade vence a religiosidade. Amém, não, irmão? Amém. Ou trouxe essa religiosidade. Religião vem de um radical latim que é dito religare. Religare significa o empenho do homem para se ligar a Deus. Existem religiões melhores e piores. Mas a religião é uma escada que tenta nos levar para o céu. Existem umas escadas, poxa, aquelas do Polishop, né? Que dobra, que fica, né? Que escada show, né? Também tem aquela escada de madeira. Qual é a melhor escada? Pô, da Polishop é melhor, não é? Mas ambas não chegam no céu. Religião é assim, uma pior ou melhor, mas nenhuma presta enquanto religião. Porque nenhuma sozinha leva ninguém a Deus. Você está entendendo? Amém ou não? Irmãos, Emmanuel é Deus conosco. A gente se esforça tanto para subir, mas que a Bíblia diz é que Deus desceu. Ele desceu. Ele desceu. Ele desceu e te encontrou. Meu não. Ele desceu e te encontrou. A religiosidade nos faz reféns dos rituais. A religiosidade, a religião em si, ela leva a gente a adorar o ritual. Por exemplo, a gente pode achar que é mais crente porque ora mais tempo. A gente pode achar que é espiritual a oração. Não é a oração que é espiritual. O espiritual é o relacionamento com aquele que você está conversando enquanto ora. Isso é que é espiritual, amém? Que às vezes o sujeito pode passar 3 horas no monólogo. E como eu falei uma vez com os homens, no encontro que tive com eles, e aí o cara fala, pede, reclama, murmura. E quando Jesus, Jesus, eu queria falar com você. Primeira coisa, outro dia eu ensinei para os meninos lá no Poente, fala isso com os homens, fala com vocês, assim, a primeira coisa, estudei isso aqui na filosofia ministerial, no módulo 1. Primeira coisa do momento de oração é render-se. Eu vou entrar aqui, nesse momento, pronto para ouvir a direção que Deus tem para mim, custe o que custar. Eu não vou aqui para mandar em Deus, para reivindicar de Deus, para oprimir Deus, para ameaçar Deus, para botar Deus na parede, como eu vi uma pessoa uma vez falar, gente. Você acredita nisso? Uma vez eu vi uma pessoa dizer assim, eu vou botar Deus na parede, porque eu fiz a minha parte agora, ele vai ter que fazer a dele. Você acredita no negócio desse? Ele pegou o bolso, eu não sou Deus, se eu fosse Deus, eu vou dar um raio na cabeça dele, na hora, queimava ele todinho. Uma vez eu conheci uma moça que disse assim, eu vou para o acampamento e vou arranjar um namorado, por bem ou por mal. Ou eu arranjo um crente até o último dia. Se eu não arranjar até o último dia um namorado, crente, pois eu vou arranjar um crente mesmo. Porque sem namorado eu não fico. E Deus vai ter que dar os pulos dele. Gente, olha, se uma coisa que eu admiro em Deus é a misericórdia. É um Deus misericordioso, não é, Juliana? A religião faz você começar a venerar pessoas em vez de se inspirar com elas. Não, se inspire. Eu lembro que uma vez, uma moça, tem muito tempo isso, evangelizei ela, a família dela, e ela chegou para mim um dia e falou assim, poxa, você é meu guru. Quando eu ouvi ela dizer isso, eu fiquei tão triste. Porque eu falei assim, tudo errado, meu Deus, onde é que eu errei? E tanto errado isso, que o primeiro defeito que ela conheceu meu, ela foi embora. Não quer ser guru de ninguém. Não queira ser guru de ninguém. Quero ser inspiração. E isso eu me esforço para ser, vocês são testemunhos. Embora seja muito imperfeito. Mas vocês também são testemunhos que eu me empenho para acertar. Amém ou não? Mas a religião, ela faz venerar pessoas. E a gente, às vezes, ou quando vê o primeiro erro, corre, ou não consegue ver erros. Não, irmão. Como eu digo para vocês, você vê um erro na sua liderança, ora por aquilo, jejua, não fala com ninguém. E procura a sua liderança e exorta ela. Isso é espiritual e bíblico, amém? Mas o que é que a gente faz às vezes? Eu estou profundamente decepcionado. Isso falando com o irmão, né? Por quê, meu irmão? Ah, eu nem te conto, não quero pecado. Fala, irmão, que é isso? Que confiança nós dois, ó. Olha, eu não quero nem te contar, mas eu vou ter que desabafar porque não posso ficar com surpresa. Você sabia que eu... Olha, nunca pensei que o pastor, aquele homem santo, lindo, cheiroso, fosse fazer um negócio desse... Ah, não dá. Aí a pessoa fica querendo saber o que é, né? E o pior é quando a pessoa não fala, porque quando não fala é pior, porque outro vai imaginar o que é pior na mente dele. Não é verdade? E aí a pessoa diz assim, olha, eu estava na casa dele e aí de repente eu pedi um copo de água e ele falou, pode pegar na geladeira. Olha que como eu me senti constrangido. A geladeira. É claro que eu inventei uma bobagem, né? Pra gente não. Mas irmão, eu digo para vocês, a religião é um câncer na relação com Deus muitas vezes, você sabia disso? Porque quando você sacraliza um método e acha que é viver aquele método que lhe faz santo, que lhe faz querido de Deus, isso faz você adorar o método. Isso é idolatria. Você adora a pessoa, isso é idolatria. Você deve se inspirar em pessoas, amém ou não? Eu me inspiro em muitas pessoas. Muitas delas estão aqui. Mas... embora eu deva me inspirar com as pessoas, eu adoro a Deus. Embora eu tenha métodos de buscar a Deus, embora eu faça parte da denominação, tudo isso é preciso sociologicamente, psicologicamente. Mas tudo isso é importante para organizar, nós somos seres humanos, sociais. Mas não é isso que me faz servo de Deus. Quantos anos você tem de igreja? Isso me faz um servo de Deus? Quantos anos você tem convertido? Não importa o ministério que você já teve, minha irmã, meu irmão. Não importa onde você já foi. O que importa é a relação que você tem hoje comigo. Amém ou não? Meu pai, às vezes, ensinou um princípio que eu fiquei profundamente chocado, estarrecido, discipulado. Ele falou assim para mim, não se faz a obra de Deus sem Deus. Para mim, aquilo foi um avalanche na minha mente, porque eu nunca tinha pensado nisso. Para mim, toda a obra de Deus que eu fazia era com Deus. Mas ele disse, não, nem sempre. E religiosidade é isso. É você fazer a obra de Deus sem Deus. É você bater o ponto na igreja. Bater o ponto no discipulado. Bater o ponto no núcleo. Em nome de Jesus, a verdade vence a religiosidade. Amém, irmão? E pessoas que são ovelhas crônicas. Nunca ensinam. Quando a Bíblia diz em Hebreus 5:12, porque devendo já ser mestres, em razão do tempo, ainda é necessidade que vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que precisais de leite e não de alimento sólido, irmãos. Se você é maduro na fé, em nome de Jesus, haja como alguém maduro. E se não é, busque agir. Quanto tempo você tem de cristão? De servo de Deus, de servo de Deus que recebeu Jesus. Eu lembro que quando eu era novinho na fé, uma vez uma pessoa chegou para mim irritada. Disse assim, você tem tanto pouco tempo na igreja e você já está fazendo tanta coisa. Aí eu falei assim, eu estou tentando, né? Ah, mas eu já tenho tanto tempo, coisa e tal. E hoje eu estou tão inocente ainda, assim, tão verdinho, que eu nem dei uma boa resposta assim, né? Amorosa para a irmã, dizia assim, minha irmã, não deve ser porque eu sou mais bonito que você, né? Deve ser porque talvez você não tomou a postura que devia ter tomado. Pergunte para você o que eu já experimentei de Deus, o que eu já vivi de Deus, me leva a dever agir como um mestre, como uma mestra, como alguém que ensina, que ministra, e não como alguém que fica recluso em suas idiossincrasias, em suas mágoas. Não! Não resiste em nome de Jesus, receba a palavra de Deus. Vamos agir como homens e mulheres maduras. Vamos cuidar daquelas pessoas que precisam ser cuidadas, socorrer quem precisa ser socorrido, zelar por quem está vivendo uma carência, uma dificuldade, agir com amor, com graça, ensinando com o dia a dia, com o serviço, em nome de Jesus, que o Espírito Santo ministre essa verdade em seu coração. Eu tenho que perguntar para mim, eu sou uma ovelha crônica, eu quero sempre ser cuidado, muito bem cuidado, excelentemente cuidado. Ah, porque eu sou ovelha, eu quero ser cuidado. Se é uma ovelha velha, boa de ter filho, de amamentar, está caçando que o pastor fique dando mamadeira? E vou tosquear você quando precisar de lã. Vou chegar junto e vou dizer, estou precisando do seu serviço. Ah, mas eu precisava ser mais cuidado. Não, sua lã já está grande. Já está boa de torrar sua lã aí. Deixa eu falar com você, diga amém. Mas às vezes também existem pastores crônicos, sabia disso? Nós somos pastores de ovelhas, irmão, todos nós. Todos nós recebemos e damos. Na medida que vamos amadurecendo na fé, devemos agir mais pastoralmente ainda e mais como ovelha também, na perspectiva não da incipiência e da falta de governo, de maturidade, mas na perspectiva de ser humilde e receber a liderança. Amém ou não? Amém. Tem gente que também não tem ninguém sobre si. Ele se acha tão maduro, se acha tão madura, que... E eu não estou dizendo de nenhuma pessoa específica não, irmãos. Em nome de Jesus, o Senhor sabe meu coração. Eu estou falando de mim também. Essa mesma ainda ovelha doeu aqui na minha nuca. Não sei se doeu na sua, mas na minha doeu. Eu estou falando de áreas da sua vida e da minha vida. Amém ou não? Ficar que nem um cara... Só um parênteses. Esse jeito chegou assim e falou assim, pastor... Essa mensagem era para minha sogra. Ô, pastor, por que eu não trouxe a velha hoje? Aí eu disse assim, meu irmão, é o seguinte, se fosse a sua sogra, ela estaria aqui, porque Deus é soberano. Essa mensagem era para você mesmo. Aí a gente pega, Deus vai falando, a gente pega a pá, né? E essa não é para mim. Essa é para minha sogra, essa é para minha esposa, essa é para o meu filho. Não, irmão. Meu pai uma vez me ensinou que eu devolvia a palavra com enxada na mão. Puxando para mim, esse é para mim. Eu, Deus, esse é para mim. Senhor, o Senhor está falando comigo, Senhor. Está puxando, meu não, irmão. Meu não, meu não. Não desperdiça, não. Não desperdiça, não. Tem gente que é pastor crônico. Eu tenho medo disso, irmão. Eu me pego de medo de ser assim. Hebreus 13, 7 diz, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus. E atendendo para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Obedecei os vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas, como quem há de prestar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil para você, não. Fazer essa pastor gemendo não é útil para você, não. Às vezes, irmãos, eu vou resolver um problema e eu penso assim, meu Deus, o que é que eu faço? Senhor, o que é que eu faço? Me lembra a tua palavra. Aí, geralmente, o Senhor me lembra o que meu pai faria. Que é o pastor que eu me inspiro. Diz, pastor, isso é veneração, pastor, que o senhor pregou hoje. Aham. Não, porque eu não faço nada que eu acredite que ele ia fazer se não tiver total convicção bíblica de que aquilo é certo, também ou não? Entendeu a diferença? Eu tenho que ter a convicção bíblica, de que aquilo é certo. Então, quem não tem ninguém sobre si, quem não quer direção de ninguém, não quer cuidar de ninguém, é para mim, com todo respeito, é uma pessoa que está sofrendo desnecessariamente. Gente, não tem coisa melhor que ter uma cobertura, um guarda-chuva. Alguém que vela por você, que ora por você, que cuida de você. Alguém que você tem que obedecer. Ou palavrinha que a gente foge, hein, irmãos. É uma sociedade pós-moderna que cultua a liberdade, onde a gente não quer obedecer. Tudo que a criança quer é ter logo 12 anos, 13 anos. Meu sonho, olha, eu já vi tanto adolescente, já atendi tanto adolescente dizendo isso. Meu sonho é ter 18, porque eu vou embora. Gente, eu já ouvi tanto adolescente atendendo com igreja e no consultório. Eu digo assim, você vai para onde? Ah, não sei, o que eu quero é ir embora. Eu digo assim, olha só o que você está querendo. Você sabe lavar roupa? Você sabe fritar um ovo? Você sabe lavar sua roupa íntima? Mas eu vou ter um emprego no shopping. Oh, meu Deus. Oh, glória. Amém, que bom que você quer trabalhar. Mas sabe o que é pagar conta? E sabe ser responsável por... Sabe quanto custa uma casa? Cita aqui comigo. Aí vou lá, aluguel, pan. Aí. E você sabe se está... Eu vou ter uma empregada. Ah, vai. X. Aqui você tem que ganhar 4 mil, 3 mil, vai querer? Aí a pessoa diz assim, eu vou estudar para o concurso. Meu Deus, é uma necessidade de não ser liderado, irmão. Deixa eu jogar para vocês. Ou falta, eu amo vocês, eu amo estar aqui, vocês sabem. Mas tem horas que tenho saudade de ser pastor auxiliar de meu pai. Como era bom aqui, era um paraíso, meu Deus. Imagine, né? Que paraíso. Não é vergonha nenhuma você ter alguém que lhe lidere, meu irmão. É uma honra. É uma glória. É maravilhoso. Às vezes eu digo lá em casa para minha mulher, amor, sinceramente, eu queria que você me governasse, porque você é muito mais sábia do que eu. Mas já que Deus me mandou assim, então você obedeça agora, brincadeira. Versículo 17. Obedecei os vossos guias, sendo-lhes submissos. Eles zelam por você. Não faça sua dificuldade, não. Existem ovelhas crônicas e pastores crônicos, que o Senhor nos livre disso. Vamos ver o que o texto diz aqui, irmãos? Ora, estavam ali sentados alguns dos escribas que razoavam em seus corações, dizendo, por que fala assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecado senão só Deus? Mas Jesus logo percebeu que seu espírito, que eles assim razoavam dentro de si, perguntou-lhes, por que vocês razoavam assim dentro do vosso coração? O que é mais fácil? Dizer a um paralítico, perdoa os seus pecados, ou dizer, levanta-te, como o teu leito e anda? Irmãos, aqui para nós o mais difícil é mandar ele levantar, não é não? Dizer, está perdoado, qualquer um diz. Perdão. Dizer, declarar que está curado, porque eu declaro, agora levantar o cara. Mas vamos ver aqui como que Jesus fala sobre isso. Qual é mais de fácil? Dizer ao paralítico, perdoados são os seus pecados? Ou dizer, levanta, toma o teu leito e anda? Mais difícil é dizer, perdoados estão os seus pecados. Porque um médico pode dizer, está curado, fez o tratamento, curado. Para nós, parece, sim, de pronto, que é muito mais fácil perdoar os pecados, mas só Deus perdoa os pecados. Jesus, então, coloca aqui uma questão que tem sido discutida por anos, mas parece-me que o próprio texto responde. O que é mais fácil, dizer ao paralítico, perdoados são os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Mais difícil é dizer, perdoados são os seus pecados. Ora, mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse o paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Pergunta, será que a casa desse paralítico passou a ser mais frequentada depois da cura? Será que ele virou uma... Será que virou uma nova casa onde os enfermos iam? Eu tenho certeza que sim. A religiosidade, a verdade, irmãos, ela vence a religiosidade. Havia ali um fato agora. Aquele sujeito não era mais paralítico, isso é uma verdade. As pessoas iam lá para conferir a verdade. As pessoas chegam perto da sua vida para conferir a verdade. Será que ela mudou mesmo? As pessoas não vão atrás de conversa. Irmão, o povo está cansado de conversa. Vá para uma paralisação política, levanta a madeira lá, você vai ser lixado. O povo está cansado de conversa e promessa. Isso não é de agora, não. Sabe o que as pessoas querem ver? As verdades que Jesus fez na sua vida e são comprovadas. A palavra de Deus diz que Jesus é a própria verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deixa eu terminar logo hoje. Outra coisa que acontece quando Jesus se sente em casa: coisas jamais vistas passam a ser comuns. Irmãos, olha aqui. Chegou um tempo na minha vida que eu achei que as pessoas não convertiam mais. Já pastou. Ah, o que o povo quer mesmo é farra, é cura, é bênção. Eu vou continuar pregando aqui o evangelho mesmo. E aí, quando tiver um aqui no meu pau de arara, eu vou levando meu cariri. Mas, irmãos, o Senhor começou a me mostrar que coisas jamais vistas antes começam a ser vistas. Jesus disse que veio converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. É uma sociedade que os filhos são inimigos dos pais. Muitas vezes. Mas Jesus converte o coração do pai ao filho, do filho ao pai. Mas o evangelho também traz espada e às vezes tem ódio dentro da própria casa. O que é isso? Na verdade, o que Jesus traz é uma revolução. Coisas que pareciam bem ajeitadas, bem organizadas, quando Jesus entra, ele subverte tudo e faz uma nova ordem. Uma casa que o pai era super amigo do filho, às vezes Jesus entra e o pai fica inimigo do filho, porque o filho converteu. O pai e a mãe podem começar a achar um quadrado, esse menino, ó, estudava, era tão dedicado na faculdade, agora fica lá, distribuindo folheto, falando de Deus, estou com medo de não ser reprovado. Não fica dando dinheiro para aquele cara lá, aquele guri, não tem nem fé dentro da lei, quem você passou daquela igreja? Sou eu, glória a Deus. Valeu. Às vezes uma casa totalmente bagunçada, desestruturada, que Jesus entra e muda, passa a harmonia ali, amém? A gente não está atrás da paz que o mundo dá, da casinha organizada, a gente está atrás da paz que o mundo não conhece. Jesus diz: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Tem casal que recebe a Jesus, vira uma bênção. Tem casal que um recebe a Jesus, a primeira coisa que faz é trair. Irmãos, eu quero saber se a gente vai ter sangue no olho para enfrentar a revolução que Jesus tem para nossas vidas. Se nós vamos alvoraçar a nossa família, a nossa cidade, a faculdade, o trabalho, coisas jamais vistas passam a ser comuns. O patrão serve ao empregado por quê? Porque é irmão em Cristo. O empregado honra o patrão por quê? Porque é irmão em Cristo. O homem que era um torto, crônico, passa a ouvir e servir a Jesus. Como vi essa semana um tio de Paula. Posso dizer porque agora já converteu. A família dizia: nunca converte. Não, não fala, desculpa. Sempre converte. Ah, sim. Porque Paula tinha uma avó que falava assim: esse queira é terrível. Que é o tio dela que converteu. Porque era um problema que ela tinha. E aí, irmãos, o sujeito tá lá, converteu, batizou, né? Meu Deus. Aquele que conta a vocês que o sequestrador disse para ele abaixar a cabeça e ele não abaixava. Lembra que eu falei aqui outro dia? Que a cabeça era dura. O sequestrador falou: abaixa a cabeça aí. Abaixa a cabeça. Ô, oh, velho, minha cabeça não abaixa não. Falou esse sequestrador. Esse cara converteu. Meu Deus. Vocês diziam: não converte aí. Aí nem Jesus dá jeito. Então ele se levantou e, tomando logo o leite, saiu à vista de todos, de modo que todos pasmavam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisas semelhantes. Quero lhe fazer uma pergunta. Alguém já olhou para você depois que você recebeu Jesus e disse sobre você: jamais vi algo assim acontecer? Se não disse, vai dizer. Se não, já disse, já deve ter dito. Não adianta, nós queremos colecionar comportamentos cristãos, religiosidade, mas isso não muda a essência, a natureza não muda. Algo que é sobrenatural, algo fantástico de Deus, só vai acontecer quando eu fizer algo que nunca fiz. Se você quer viver algo que nunca viveu, faça algo que você nunca fez. Eu não quero que Jesus seja meu guia, meu instrutor, minha inspiração. Não quero que ele seja, quero que seja tudo. Para terminar, quando Jesus se sente em casa, não só coisas jamais vistas começam a acontecer, mas cumprimos nossa missão, pois Deus é glorificado. Coisas vão acontecer na sua vida que nunca aconteceram quando você receber Jesus, Ele for Senhor da sua vida. Mas, o que você vai fazer com essa glória? O que você vai fazer com o seu sucesso pessoal, profissional, acadêmico? Seu sucesso familiar, emocional? O que você vai fazer com tudo isso? O que você vai fazer com tanto que Ele tem feito por você? Com coisas que nunca aconteceram na sua vida? Cuidado, irmãos. Toda a glória é de Jesus. Cumprimos nossa missão, pois Deus é glorificado. 13, por último. Outra vez, pode ir ficando de pé para a gente terminar. Outra vez saiu Jesus para a beira do mar e toda a multidão ia ter com Ele e Ele os ensinava. Irmãos, o maior milagre aqui não foi Jesus ter curado esse rapaz das pernas. O maior milagre foi Jesus ter dito: seus pecados são perdoados. O mais difícil não é o que Deus já fez com você, o que Ele mudou exteriormente. O mais importante foi quando Ele rendeu você. A palavra de Deus diz: dura coisa é recalcitar contra os aguilhões. Paulo fala sobre isso, referindo-se aos animais que são aguilhonados com um ferro com a ponta, levados ao curral para serem imolados, sacrificados. E quanto mais o animal se debate, mais o peão tem que aguilhoná-lo com força. E a obra do Espírito Santo começa antes da conversão, quando ele começa a conduzir a sua vida para ouvir e para receber a salvação em Jesus. E a gente se debate muito. Eu lembro de mim, como eu me debati. Eu cheguei ao ponto de buscar uma religião, que eu fiquei 3 dias dentro da caverna, no escuro, chamando os espíritos, batendo tambor, dentro da caverna. Brincadeira. O pessoal foi fazer turismo lá, quando entrou na caverna, pensou que era um fantasma. Saiu correndo, o cara ainda meio que não me deu um tiro, porque ele pensou: se é fantasma, não adianta dar um tiro. Ainda bem que ele achou que era um fantasma. E eu fiquei ali batendo tambor e chamando os espíritos: vem espíritos, vem espíritos, vem espíritos. Meu Deus do céu. Que vergonha. Aí eu tive um sonho. E nesse sonho eu vi a minha avó. Minha avó não é morta, viu, gente? Pelo amor de Deus. Não era um espírito. Deus usou a imagem dela, assim como usou uma imagem de um homem para chamar Paulo a Macedônia. Amém ou não? Está na Bíblia, amém ou não? E a minha avó olhou para o meu olho assim, com o dedo em riste, com a Bíblia na mão. Estava chegando à igreja. Ele falou assim: você está indo para o inferno. Aí eu ri. Aí ela falou mais sério ainda: você está indo para o inferno. Aí eu parei um pouco de rir. Ela falou mais uma vez: você está indo para o inferno. Irmãos, a minha conversão aconteceu ali, quando eu estava dentro de um sonho. Creio não. E ali, quando eu acordei, minha vida nunca mais foi a mesma. A partir dali. Livramentos extraordinários que Deus fez para mim. A partir dali que eu... caminhos, como Deus colocou pessoas ao meu redor para me amar, para cuidar, para discipular. Até um pai que eu nunca tive, com 18 anos, Deus me deu um pai. Coisas extraordinárias vão ser comuns na sua vida. Amém ou não, irmãos? Que o Senhor ministre essa graça nos nossos corações e que Ele se sinta em casa na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos, nós precisamos que o Senhor opere em nós essa transformação. Eu queria que todos repetissem essa oração, mesmo que fosse assim, interiormente. Confie em mim, não vou falar nada que fira a palavra de Deus. Repita no seu coração: Senhor Jesus, eu te entrego totalmente a minha vida. Eu me rendo. Eu desisto de tentar tomar o volante da minha vida. De usar o Senhor só quando eu preciso. Eu quero, a partir de hoje, ser teu, ser propriedade tua, ser filho teu. Senhor, eu quero receber essa maravilhosa salvação e permanecer pelo Senhor nela. Me muda, Senhor, me transforma. Vem se sentir a vontade na minha vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda Jesus por isso. Ele é digno. Aleluia! Irmãos, quero dizer uma coisa para você. Eu tenho lutas, tenho dificuldades, todos nós temos. Mas, de fato, o meu empenho maior na minha vida é para que o Senhor Jesus se sinta à vontade em mim, na minha família, na minha casa, no meu ministério. E que em nome de Jesus o Senhor ministre isso na sua vida. Se você ainda não tinha feito essa entrega a Jesus plenamente, se você ainda não tinha feito isso e tem buscado isso e tem visto que o Espírito Santo tem lhe conduzido para isso, e se você quer testemunhar a palavra de Deus, diz: aquele que crê com o coração e confessa com a boca, esse será salvo. Você quer, em nome de Jesus, testemunhar diante da igreja que você recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que você vai buscar a partir de hoje servi-lo como seu Deus e seu Senhor? Se você entende isso e quer receber essa salvação em Jesus e quer entregar a sua vida a Ele, faça um sinal com uma das suas mãos, diga assim: sou eu, pastor, eu quero, eu sou essa pessoa. Aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Você pode dizer assim: ah, mas eu já tenho a Deus. Eu não perguntei se você tem a Deus, eu perguntei se Deus tem a você. Se Ele lhe governa. O Senhor Jesus só é Salvador daqueles que é Senhor. Você pode dizer: eu não consigo, eu também não consigo. É o Espírito Santo de Deus que me auxilia, que ora dentro de mim, que geme dentro de mim. Você quer dar um passo de fé e dizer: olha, eu não sei direito o que é isso não, mas eu sinto de Deus que é o que Ele quer para mim. Levanta as suas mãos e diga: eu quero, eu sou essa pessoa também. Aleluia, glória a Jesus. Amém, aleluia. Glória a Deus, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo aqui essa noite. Nós te louvamos que o Senhor é um Deus bom, e o Senhor é um Deus que nos traz de volta, o Senhor é um Deus que nos não esquece de nós, o Senhor não nos abandona. Senhor, em nome de Jesus, continua movendo a tua salvação nos corações aqui. O Senhor é tão precioso, tão maravilhoso, Senhor, e nós te agradecemos porque nós, Senhor, por amor recebemos a tua salvação. Quero chamar vocês aqui, venham aqui vocês, se orar por vocês, venham aqui. Uma irmã pode acompanhar cada uma delas, né? Para elas virem aqui, a gente vai orar juntos. Amém, amados? Uma irmã pode acompanhar cada uma, que maravilha. Aleluia. Vou fazer uma oração. Se vocês concordarem, vocês repetem, tá bom? Diz: Senhor Jesus, obrigado por ter pago os meus pecados. Aleluia. Senhor Jesus, me recebe de uma vez por todas como tua filha. Senhor Jesus, eu quero viver o que o Senhor me prometeu essa noite, que o Senhor vai morar em mim, que o Senhor vai falar comigo como o Senhor já tem falado. Senhor, eu me rendo totalmente a ti. Agora eu sou tua. Eu quebro todo vínculo que eu tinha com o passado, rituais, promessas, pactos. Quebro tudo agora, em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus, e recebo, Senhor, a tua salvação. E quero ser cheio do teu Espírito Santo para anunciar, Senhor, dessa salvação a outras pessoas. Toma minha família, minha casa, cada um deles são teus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa seremos batizados e salvos. Em nome de Jesus. Amém, aleluia. Aplauda Jesus, aleluia. Uhul. Aleluia. Deixa eu ver. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe, irmão, em nome de Jesus. Olha para esse povo bonito aí atrás de vocês, está vendo? Deus deu mais uma família para vocês. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus, ele é digno. Aleluia. Aleluia. Oh, irmãos, passe aqui com suas mãos, simbolizando estar recebendo a bênção de Deus. Nós somos como deixá-la para você, amém? que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo nos preencham e agem em nós até que o Senhor volte e possa nos arrebatar no céu, Senhor. E nós pedimos, ora, vem, Senhor Jesus, Maranata, vem, Senhor Jesus. Queremos também abençoar os irmãos reunidos agora em teu nome nessa cidade. Senhor, que o Senhor mova salvação, edificação, que o Senhor mova, Senhor, um tempo novo de adoração no meio dessa cidade. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. O Senhor está vindo rapidinho, pode sentar só um minutinho, para não descansar.